Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje, nessa segunda-feira, dia 9 de setembro, nós vamos tratar aqui do dia 7 de setembro, as manifestações em todo o país. No dia 7 havia uma promessa de que o país se incendiasse, não foi tanto assim, mas houve uma presença maciça de pessoas nas ruas, em várias capitais, e isso mostrou que a sociedade está mobilizada, que há um interesse, há uma agenda reprimida que está em discussão aí, que envolve Congresso, envolve Judiciário, envolve Executivo principalmente. E para tratar dessa questão, nós estamos aqui no estúdio com o doutor em Ciência Política e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivo Koser, nosso parceiro aqui do Tema Livre, já algumas vezes esteve conosco, e o representante do grupo Mídia Ninja, que é o Tadeu, é isso, Tadeu, seu nome? Tiago, né? Tiago Dezan. Perdão, porque não tem teu nome aqui. Tiago Dezan. Tiago Dezan, é isso? Tamo junto. Falou, Tiago. Você, bem-vindo, Tiago. Você é a primeira vez que você vem aqui, né? Primeira vez, cara. Já tiveram outras pessoas do Ninja que vieram aqui. Inclusive, o próprio hora. Ninja, o próprio Ninja, o japonês. O Masashi veio aí, né? Ele disse, você é o próprio Ninja, né? Você que deu origem ao nome. Eu queria começar essa conversa sobre, na verdade, é um balanço do que aconteceu no sábado. E eu estava até comentando com o Ivo, o Globo de ontem. O Globo é o principal jornal do Rio de Janeiro, o jornal mais lido e o jornal mais influente, e um dos mais influentes do país. E ele, noticiando as manifestações de sábado, estampou a manchete principal ontem: violência de mascarados domina protestos no país. A impressão que dá para quem, como diria o Nelson Rodrigues, um turista que chegasse ao Brasil e visse essa manchete, diria que o Brasil estava dominado ontem pelas manifestações de rua, que não era verdade propriamente. E o mais curioso disso é que na mesma primeira página de ontem, o Globo botou aqui uma notícia que é no contexto da violência, mas aí um outro recorte, que é: no Rio, 7 mulheres agredidas por hora. Essa matéria é a matéria principal da editoria de cidade do jornal ontem, do Globo de ontem, mas mostra como é que o Globo privilegiou um assunto, esquentou essas manifestações do 7 de setembro para virar manchete e esfriou essa estatística que aponta 7 agressões a mulheres a cada hora no Rio de Janeiro. E o jornal é do Rio de Janeiro, quer dizer, pelo menos isso aí mereceria ser a segunda manchete, já que nós estamos tratando de violência aí, da violência cultural, institucional e todo tipo de violência. E eu queria que vocês fizessem o balanço, começar pelo Ivo, que vai fazer uma análise para nós aí, uma análise mais acadêmica dessa questão, e depois a gente vai falar com o Tiago. Bom dia, Golo, bom dia, Tiago, bom dia, amigos. Eu acho que a ideia de que a violência dominou as manifestações, né, é uma avaliação tanto quanto exagerada, né? Quer dizer, eu acho que pode ter ocorrido incidentes aqui e ali, mas de uma forma geral, houve uma manifestação viva, né, digamos assim, ativa, né, da sociedade nesse 7 de setembro, o que parece que vai ser uma, pelo menos nas próximas edições do 7 de setembro, vai ocorrer, ou pelo menos vai estar se tornando uma tradição, de que a população aproveite para exprimir demandas, né? Agora já tem os personagens quase carnavalescos, tem o Batman que vai, né? Quer dizer, deixou de ser só a parada oficial, passou a ser também um espaço de vocalização da sociedade. Uma parada cívica, né? E podemos ver que como todas as manifestações de rua, que não são propriamente não são convocados especificamente por uma única organização, um único perfil de organização, como é, por exemplo, o 1º de maio, né? Uma série de organizações vai à rua e vocaliza, tem de tudo, tem... Eu vi, por exemplo, caso em menor proporção, os militares de volta ao poder, tem protestos contra a violência policial, tem contra a corrupção. Então eu acho que passou a ser um espaço de uma vocalização difusa, né, de diversos temas, né, ligados ao mundo, digamos assim, entendido como mundo da política, né? Na realidade, essas manifestações de rua, elas já vinham desde o início, elas já eram difusas, não tinham uma liderança definida, não Exato. Tinha uma de qualquer maneira, dessa vez parece que houve um dado que catalisou muito as atenções, que foi a questão dos black blocs. E eu vi manifestações anteriores ao desfile do 7 de setembro, de militares dizendo: não vamos admitir, quem tiver com máscara, nós vamos lá e vai ter que se identificar e vai ter que tirar a máscara, Nem é máscara, é a camisa enrolada, um pano enrolado na cabeça. E eu fiquei imaginando, rapaz, será que se houver uma manifestação muçulmana, como é que vai ser? Com aquelas mulheres, né? Com o rosto coberto, com o véu e tudo, como é que vai ser? Mas uma coisa que me marcou, além dessa questão dos black blocs, que era o medo da violência, os black blocs eram aí identificados como depredadores, o que é uma deturpação também, a mesma coisa da manchete do Globo, é o mesmo, né, você tornar tendencioso o raciocínio. Como é que você vê isso, Thiago? Cara, eu acho que para começar, assim, eu lendo uma manchete dessa do Globo, eu só imaginaria que eles estavam falando da tropa de choque, né? Que foi quem demonstrou, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, ser não psicologicamente preparada para lidar com qualquer situação de tensão, que demonstrou mais uma vez que está a serviço de uma e única exclusiva pessoa, que é o Sérgio Cabral, e que o que ele mandar através de decreto, passando por cima do legislativo, do judiciário e da população inteira do Estado, ela vai estar a postos para cumprir sem fazer nenhum tipo de questionamento e sem pensar que a população do Rio de Janeiro é quem de fato deveria estar e colocando o que deve ser feito por essa tropa, pela polícia militar como um todo. E aí, estando na rua no dia 7 de setembro, das 6h30 da manhã até as 3 da manhã, eu acho que a equipe Ninja e eu, que estava ali acompanhando essa parada também, conseguimos ter várias experiências que relatam assim como foi esse dia. E eu acho que os black blocs, eles têm causado, justamente pela mítica que está se criando em torno das máscaras e tal, eles têm causado um certo rebuliço assim por onde passam, porque a população acaba se desinformando do que realmente é aquela tática de grupo de atuação na rua, assim. Então, você teve manifestações acontecendo em várias partes do estado, e mais aqui especificamente na Zona Sul, tinha tipo umas 7, e que elas acabaram todas se reunindo e se transformando em uma só, à medida do tempo que uma estava marcada para 7, ela começava a acontecer, e aí às 9 tinha outra, ela automaticamente já se juntava, assim. Eu lembro de 9 da manhã já ter tido bombas de gás lacrimogênio perto da Praça Tiradentes, se eu não me engano. E aqui no centro, exato. Café com bomba, eu até postei depois na hora, eu falei, nada como já deixar todo mundo ligado logo cedo, uma bombinha pra ficar esperto. Assim como você já vê também cápsulas de bala de 380 sendo usadas, então você fala, pô, polícia, não era arma não letal só que tinha aqui na brincadeira? E cara, eu acho que isso está deixando claro, é uma disputa de país mesmo. Você tem uma parada militar esvaziada, não só de público, mas esvaziada também de quem está desfilando, porque os caras estão morrendo de medo do que ia acontecer lá, colocaram um efetivo muito menor para ir para a rua. E o público que estava lá, você vê que é um público menor do que em outros anos, não tinha aquela coisa exacerbadamente nacionalista, e as pessoas que aplaudem a tropa de choque estavam em muito menos número esse ano. Então acho que foi muito simbólico você ter, em determinado momento, trocada a bandeira do estado do Rio de Janeiro pela bandeira preta do Black Bloc, ou pela bandeira preta do anarquismo, no monumento do Zumbi. Eu acho que e o Monumento do Zumbi serviu de um ótimo acompanhante ali para aquela situação acontecendo. Mas eu acho que foi muito simbólico, e o Globo coloca isso aí porque a Al Jazeera colocou basicamente que tinha sido um fiasco 7 de setembro no Brasil, e coloca uma foto do Black Bloc interrompendo uma parada militar aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que é uma coisa muito bonita de se ver, não independente do meu posicionamento a respeito do Black Bloc. Eu acho que se a gente vai comemorar algum dia nesse país, um dia da independência, tem que ser um dia que onde vai desfilar a cultura popular, e não onde vai desfilar o militarismo. E aí eu acho que a gente pode debater em relação a isso, assim, mas eu acharia muito, muito bonito ver muito mais gente lá, ver o grito dos excluídos com muito mais gente também participando, com mais visibilidade, podendo passar pela Presidente Vargas sem ter nenhum problema, sem tomar bomba. Então eu acho que tem uma série de coisas que poderiam avançar aí, que a gente vai trocando ideia ao longo do programa. É verdade, Thiago. Uma coisa que me chama a atenção nisso aí, você personalizou muita coisa no Sérgio Cabral, e eu queria chamar a atenção para o fato de que a Polícia Militar, ela tem um comportamento único no país inteiro. Você não tem uma Polícia Militar Fluminense, uma Polícia Militar paulista, nem uma Polícia Militar do Distrito Federal, por exemplo. Ontem, só para citar exemplos, sim, ontem um oficial da Polícia Militar em Brasília jogou gás de pimenta numa pessoa que estava sentada, né? E sentado no chão, na grama, e ele jogou o gás de pimenta, e os caras falaram: pô, você jogou por quê? Ele: joguei porque eu quis. Vai reclamar rindo, vai fazer queixa rindo. Essa postura arrogante é a postura que a gente vê da polícia de uma maneira geral. O Caetano Veloso escreveu ontem a coluna dele no Globo, no segundo caderno do Globo, muito interessante, porque ele fala do encontro que ele integrou um grupo que esteve com o secretário Zé Mariano Beltrame no gabinete dele aqui na Central do Brasil para tratar dessa questão da segurança e tal, e o Beltrame deixou escapar para ele lá para as tantas que essa estrutura é uma estrutura que está aí há séculos e não há como você mexer nisso aí. Essa questão eu queria ver, se a gente aprofundava um pouco, será que você não consegue mudar essa questão? O Thiago falou, por exemplo, de um 7 de setembro não militarizado, ou seja, uma festa cívica do país. Mas o 7 de setembro sempre foi uma festa dos militares, sempre, desde a independência do Brasil, desde o primeiro desfile de 7 de setembro. Enquanto a festa cívica, digamos assim, era o 1º de maio. Principalmente a partir da consolidação das leis de trabalho do Getúlio, que galvanizou essa coisa para um ganho político todo 1º de maio no estádio do Vasco, esse tipo de coisa. Então, essa divisão é muito clara do que é militar e do que é civil. Em Belo Horizonte, o palanque das autoridades foi montado no lugar onde passariam as tropas em desfile, e o povo ficou a 500 metros de distância. Por quê? Porque estavam com medo de agressões. A quantidade dos efetivos que desfilaram ficou mais modesta, porque também houve um receio, não digo nem das pessoas que iam desfilar, mas do comando mesmo, de parecer provocação, de parecer que estava afrontando, que estava enfrentando. Esse tipo de coisa que me preocupa, Ivo. Como é que você vê isso? Não, é interessante, porque um aspecto histórico, mas é um aspecto histórico muito interessante, é que a independência durante todo o Império não foi comemorada no 7 de setembro, né? Os documentos oficiais, eles sempre fazem referência, na verdade, à abdicação de Dom Pedro I no 7 de abril. 7 de abril, é. E, posteriormente, durante a República, é que se trouxe o tema do 7 de setembro, né? Quer dizer, já era uma coisa militar, né? Não, aí é mais a ideia de porque o 7 de abril, inicialmente, é marcado como a abdicação do imperador português de fato, né? O Dom Pedro I, ele não deixa de ser um herói, depois é que ele vai voltar a ser recuperado como tal. E quando se fala em livros, documentos, durante todo o século XIX, eles mencionam o 7 de abril de 1831. Eu acho que ter uma parada oficial não é propriamente o problema. O problema é quando outras manifestações são impedidas de virem à tona, né? Quer dizer, e, obviamente, as outras manifestações, elas têm que lidar também elas com a pluralidade de manifestações que vão ocorrer, né? Quer dizer, que os militares façam que é uma parada do Estado, né? Isso é uma tradição que é construída como qualquer outra tradição, né? Então, que eles venham à rua, operem os seus, né, essa característica deles, né, porque aí passa a tropa e tal, faz aquele negócio da pirâmide humana na moto, eu acho que isso daí se incorporou, está na vida, né? O problema é quando, alguns grupos acham que eles não podem fazer isso, acho que eles podem fazer isso, e segundo, que eles consideram, que o Estado considere que outras manifestações não possam vir à tona, é o que você está falando, né? Então, quando o sujeito senta na calçada, o outro vai lá e joga o gás porque eu quero, aí há uma interdição da manifestação. Né? O sujeito está sentado, né? Então tem que ficar em pé, não posso ficar aqui, né? Faço porque eu quero, vou lá, aí é o problema. Que os militares venham a se desfilar, isso aí eu acho que não vejo nenhum problema, né? Isso aí é da vida. É, mas a questão é que o problema é quando eles usam, né, esse impedimento de qualquer outra manifestação que possa vir à toa. Você estava falando do café com bombas, aí começa o problema. Né? O negócio começou mais cedo, antes da parada. Pois é. Já tinha começado. Não é bomba de leite, não é bomba de chocolate, é bomba de gás. Né? Bomba então de é um gás. Problema. Né? Como as balas de borracha e cápsulas de aço mesmo, cápsulas de verdade, né? De munição verdadeira. Agora, essa questão, parece que o 7 de setembro é uma festa militar. O povo mesmo, ele só participa da festa quando ele é levado a essa festa. Durante a ditadura, o Thiago lembrou aqui que havia mais público, primeiro porque a mobilização era muito mais intensa, os militares dominavam a mídia e mobilizavam através da mídia a população para ir. Depois, porque mobilizava as escolas, mobilizava e obrigava praticamente a ir. Eu lembro de quando eu entrei no primeiro ano, eu fui estudar no Cefet, não foi nem aqui no Rio, e eu fui obrigado a desfilar. Pois é. Calor, senão eu ia me perder nota se eu não desfilasse. Claro. Eu falei, caramba. Foi aí que você começou a se revoltar, né? Acabou no Mídia Ninja. Mas é isso mesmo. É, eu acho que, cara, o que está colocado, na verdade, é uma disputa de tipo de pensamento mesmo, de como que as pessoas acham que tem que funcionar a cidade, o Brasil. Acho que isso tudo que está acontecendo, é junho, julho, agosto e agora setembro, a gente vai somando meses de luta que a gente não sabe para onde vai parar ainda, mas a gente sabe que ano que vem tem Copa do Mundo, em tese, né, que todo mundo grita que não vai ter Copa, vai e tem eleição para presidente do Brasil, e 2016 tem Olimpíadas aqui no Rio, então eu não penso que vai parar, assim. É. Tem gente que pergunta até quando, eu falo, cara, no mínimo mais 2 anos de agenda intensa, quem trabalha com movimento social tem agenda cheia. Não, o Ivo disse isso aí, quer dizer, na verdade você... Esse processo não é um processo que vai terminar, ele não é uma agenda que tem uma data para terminar. Ao contrário, eu acho que as coisas vão surgindo à medida que os fatos vão acontecendo, não é isso? Quer dizer, os Black Blocs, por exemplo, são uma novidade. Eles não eram, nem faziam parte dessa agenda em junho, no começo de junho. Já estão aí, né, com protagonismo. É interessante, né, que a OAB lançou uma campanha, né, isso que você está falando, assim, a agenda vai se repondo, né? A OAB lançou uma campanha muito interessante, quer dizer o seguinte, relevante, né? Ela lançou as vítimas da democracia, né? Quer dizer, porque houve as vítimas do regime autoritário, né? Na década de 60, 70 e parte do 80, nós até conversávamos aqui um pouco antes no início, né? Do atentado do Rio Centro, né? Então, e agora, né? Num regime democrático, né? Num regime onde há eleições regulares, competição, né? E se descobre que, aí o que a gente estava comentando um pouco antes nisso, né, a polícia ainda está acostumada a funcionar como sempre funcionou e como se exacerbou durante o regime autoritário, num processo de desconfiança para com o cidadão é um inimigo, o que você está sentado aí vai se levantar, se levantar eu vou jogar porque eu quero. O cara sentado mesmo. Vai reclamar com o Papa, né? Vai reclamar, ainda debochou, Rio. Vai lá. Então eu acho que esse tipo de agenda, ele tende a permanecer, né? Porque a sociedade percebeu que um dos itens chaves, né, da agenda democrática é também a relação do cidadão para com a polícia civil. Porque a rigor, né, quer dizer... Que não é civil, na verdade. A polícia militar, é verdade, claro. A polícia civil, ela até age bem. É. A polícia judiciária funcionado, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, tem funcionado. É aquela história, né, quem você encontra como Estado, em primeiro lugar, muitas vezes é o guarda da esquina. Pois é. Né? Esse é o Estado para você. Pois não, é. Né? O Estado não é a Dilma lá em cima, é o cara ali na esquina. Né? Até porque, Ivo, a Dilma apareceu na cadeia nacional de rádio e televisão na sexta-feira à noite, dizendo que as pessoas tinham direito. tinha direito, como ela tinha dito antes, que as pessoas tinham direito. Mas eu acho que aí há um viés autoritário e um ranço paternalista do Estado que põe tudo a perder. Por exemplo, a Dilma reconhece esse direito, mas quando recebeu a Mayara Vivian lá do movimento Passe Livre de São Paulo, não sequer considerou a proposta do passe livre, que é uma coisa meio paternal, como se ela tratasse com um adolescente que está pedindo mesada. E não é, está propondo passe livre, que é uma coisa factível, viável, já existe até no Brasil em algumas cidades. Então, parece que há esse viés. Então, ao mesmo tempo em que a presidenta da República tem esse discurso, abaixo dela a coisa não funciona dessa forma. Da mesma maneira que ela foi presa e torturada durante a ditadura, e ela institui uma comissão da verdade, ela não controla essa comissão da verdade, e a comissão da verdade age com as pernas dela mesmo, que é muito perna de militar. Então, esse tipo de esquizofrenia que a gente fica patinando, e a agenda das ruas vem provocar uma agudização, o confronto dessas ideias para que as coisas se esclareçam. Afinal, onde é que nós estamos, né? O Brasil. Ou que ela também se posicionasse simbolicamente nessa disputa que está colocada. Pô, o que eu vi foi uma presidenta fazendo um discurso militar, mandando um beijinho para os militares que estavam em volta dela, dando tchau. Mas isso aí, eu não sei, Thiago, se ela mandou beijinho para os militares. Eu acho que não mandou beijinho para militar. Acho que você está radicalizando demais isso aí. Ela não mandou beijinho para militar. Ela é presidente do Brasil, estava lá acenando para o povo que estava em volta ali, o povo que tinha, que talvez fosse até familiares de militares. Quer dizer, não é para a gente folclorizar a coisa e baixar esse, botar no resto do chão, senão a gente também perde o momento, sim, histórico de discutir seriamente isso. Porque eu acho que também se ela tivesse ido de máscara, já ia no mínimo, já pensou, ia ser simbolicamente um rebuliço enorme. Mas, aí ela tomaria um partido. Talvez não tivesse pronto para isso ainda, talvez isso gerasse um outro golpe militar. Eu acho que a coisa está toda tendo que ser debatida mesmo ainda. E eu acho que precisa de todo mundo se posicionando e levando esse posicionamento para frente mesmo. E porque isso vai fazer com que a gente tenha debate, cara. Porque o que não adianta é ficar nessa represália do debate, ou tem gente que não quer entrar nele, assim. Eu acho que, pô, demorou para mais artista entrar nesse debate aí. Pois se colocar nele, saca? Eu acho que a gente tem aqui essa história, né, de uma coisa, claro, é muito importante, como você dizia, né, ter uma presidenta, enfim, vindo de onde veio, né? Mas tem o policial da esquina, né? Pois é. Tem essa coisa. E eu acho que a declaração do... Vai reclamar com ela. Exatamente. Né? Eu acho que até, sem entrar propriamente em toda essa discussão da UPP, o que o Beltrano falou é uma coisa que o tempo até modificar essa polícia não vai ser uma coisa rápida. Não tem como ser rápido. Né? Pois é, isso é o que eu me pergunto. A Elizabeth Susequinde, que foi secretária nacional no governo Fernando Henrique, ela esteve aqui nessa bancada aqui e disse que essa desmilitarização da polícia é uma decisão, entendeu? Uma decisão de Estado. Se você definir isso, você estabelece o cronograma de ações e desmilitariza. Entendeu? Não é uma coisa que vai levar duas gerações, três gerações. Você tem que tomar essa iniciativa. Sim. Porque senão você não vai nunca, vai ficar esperando as condições históricas e tal e coisa. E aí, quem sabe faz a hora, né, meu compadre? E quando que isso vai ser conveniente, né? Então, aí você tem que romper. É nisso que eu digo que as ruas estão pressionando, as ruas estão forçando a barra e não podem correr o risco de perder esse bonde da história nos desvãos, sabe, numa esquina qualquer, agredir o PM, sabe? Isso não é o alvo, ele não é o alvo. Ao contrário, o alvo somos nós, né? É a manifestação. Isso é que tem que chamar atenção. O problema é que tem gente que a gente não sabe para onde está indo. O problema é que tem gente que está sendo presa e está sendo, em vez de ser levada para a 9ª DP, que é a mais próxima, ou para a 5ª, que é aqui na Lapa, está sendo levada para a 21ª, em Bom Sucesso, que é para tentar fazer com que não haja mobilização popular, que as pessoas não vão para lá. E no dia 7 de setembro foi assim, teve ônibus de pessoas, com 50 pessoas, que foram levados para a 21ª DP. É. Teve uma garota que foi presa por 3 viaturas do choque, cheia de homens, prendeu uma garota e levada para a 21ª DP. É uma coisa que passa do limite do normal e é abusivo, assim. E a equipe Ninja fez sabe o quê? Juntou com a equipe dos advogados e foi lá para a 21ª DP. E falou, você pode levar para a 81ª, claro, que nós vamos lá também. E aí quando chegou lá e todo mundo começou a fazer pressão em cima daquele delegado que acho que é da Polícia Civil que estava lá, sabe o que ele falou? Não, eu vou soltar todo mundo por fator atípico, para nem gerar nenhum tipo de registro de ocorrência para a delegacia e aquilo poder voltar a acontecer como se não tivesse acontecido antes. Agora, aí a galera falou, não, a gente vai registrar a ocorrência contra, por abuso de autoridades policiais, e aí você vai começando a ter registro, e é importante que todo mundo faça isso agora. É difícil também, cara, porque a gente sabe que existe perseguição, a gente sabe que existe um monte agora, de coisa, Thiago, que a gente queria que não tivesse mas mais. Você tem, por exemplo, esse comportamento da Polícia Civil, desde o início das manifestações, eu tenho a impressão de que isso vem de cima da delegada Marta Rocha, é um comportamento que é mais cidadão. A Polícia Civil tem enfrentado a Polícia Militar em muitos dos casos em que a Polícia Militar, a guarnição, chega com as pessoas presas e a Polícia Civil desconhece o flagrante, desconhece a tipificação do crime. Ou seja, a polícia diz, não, isso aqui foi desacato. O cara diz, não, não foi desacato, vocês estavam batendo boca na rua. Estão batendo boca aqui dentro da delegacia, então não há o que registrar, entendeu? Talvez a polícia leve, a PM leve para a 21ª lá em Bom Sucesso, porque lá o pessoal que está de plantão lá seja mais simpático a eles, até porque eles estão ali do lado, aquela coisa do alemão, a polícia, ali é a promiscuidade é mais sensível. Mas o que a gente tem visto é que a Polícia Militar atirou gás lacrimogêneo dentro da delegacia, dentro da 9ª DP aqui no Catete. Então, quer dizer, há um confronto policial, e isso também é uma questão, como você falou, Thiago, é uma questão que deve ser explorada. Você tem que ter você tem que tirar proveito disso aí, não? Ivo, você que é... Não, sem dúvida. Eu não sou, assim, propriamente um estudioso da Polícia Militar e da Polícia Civil. Não, é da sociologia. Não, mas eu acho interessante, porque o que a gente está discutindo aqui, na verdade, é a possibilidade de que as mudanças no plano institucional eles cheguem, né, a um ponto próximo do cidadão, que é o tema da Polícia Militar, né? Porque se descobriu que a mudança institucional não seria automática... não chegaria automaticamente a esse plano da cidadania que é a democracia não seria absorvida por osmose, né? Exatamente, lá para o sujeito que joga o gás de pimenta da esquina e diz reclame, né? Quer dizer, é um processo que é como o Thiago está aqui falando, né? Então pressiona, vai ao OAB, eles vão junto e tal, isso daí vai ser, né? Até um momento onde isso possa ter um deslance favorável à sociedade, né? Comum, da sociedade democrática. Nós temos aqui na página do Tema Livre no Facebook, registro de jornalistas, não só jornalistas, mas jornalista agredido, publicitária agredida, um fotógrafo agredido, um cinegrafista agredido, basicamente jornalistas, mas também um publicitário aqui, que eu acho que era um anúncio. Era notícia, notícia, notícia, um anúncio, aí os caras acertaram ele também, porque era publicitário. Mas o fato é pessoas agredidas, atingidas pela polícia. O engraçado é que você não tem nenhum caso de pessoa que... Eu não vi nenhum caso de pessoa agredida pelo Black Bloc ou pelo qualquer manifestante, a pessoa agredida. Não, eu fui agredido pelo... O cara jogou uma bomba, um molotov em cima de mim. Não tem isso. Os Black Blocs são acusados de depredar o patrimônio privado, principalmente de agências bancárias, que está nos princípios do anarquismo há mais de cento e tantos anos. Então não há nada a se estranhar nisso aí. O que estranha é que a polícia não esteja protegendo esse patrimônio, porque a polícia foi criada para proteger o patrimônio, não para proteger as pessoas. Por isso ela encara as pessoas como inimigas, não é não? A questão é assim, né? Fica um aspecto interessante, porque... Se um grupo ele deseja, tem todo o direito, quer dizer, de ser anarquista, ele também, obviamente, se ele se propõe a ter esse tipo de enfrentamento, é como o termo está dizendo, um enfrentamento. Né? Pois é. Nem todas as manifestações, elas são, que ocorreram no 7 de setembro, elas foram mobilizadas por esse ideal, né? Quer dizer, nós falamos aqui, por exemplo, do importante grito dos excluídos, né? Que é um outro tipo de demanda, né? Quer dizer, 19º ano aqui no Brasil. Exatamente, né? Então, essa é uma manifestação que muito importante, que ocorre regularmente, né? De diversas organizações, algumas delas religiosas, quer dizer, vinculadas a seitas religiosas, né? E que tem procurado exatamente chamar a atenção desse problema no 7 de setembro. Aquilo que nós conversávamos bem no início do programa, né? Quer dizer, o 7 de setembro no Brasil ele começa a ter um ar plural, né? Não é só a parada oficial. Uma série de grupos, né, vai à rua para manifestar alguma coisa, né, uma agenda. Acho que, de novo, não há uma agenda propriamente unificada, ainda bem que não há, né? Há uma polifonia, né, uma diversidade de vozes que vem à tona, né? E uma delas tem esse enfrentamento com alguns dos chamados símbolos, né, do capitalismo, né? Quer dizer, a questão que eu acho que aqui se coloca é, bom, se é um problema de ataque, né, de como você falava, de violência, né? Quer dizer, não se pode generalizar para todos os grupos, né? E como nós sabemos, mesmo esses grupos, né, que se dispõem, se predispõem a fazer esse tipo de ataque frontal, eles de alguma forma têm alguns, quer dizer, eles têm direitos, né? Eles não podem ser, né? Claro. Então esse é um pouco o que está se colocando. E muitas vezes no ataque a esses grupos que têm direitos, né, se generaliza para todos os manifestantes que têm protestos a serem feitos no dia 7 de setembro. Né? Ainda não chegou, o Batman tem uma foto lá dele, lá, né, na frente de um policial, ainda não atacaram o Batman, né? Mas acho que a qualquer hora dessa, qualquer hora vai, entra vai. No pau também. Mas, Tiago, você falou do Grito dos Excluídos, você pontuou aí que o Grito dos Excluídos já está com 19 anos, é isso? Aqui no Rio, sim. Pois é, então isso aí... eu queria só que você abordasse do ponto de vista de mídia ninja, porque o Grito dos Excluídos, por si só, uma manifestação que tem 19 anos, acontece todo ano, mereceria um espaço maior de cobertura da mídia. Pelo menos a opinião pública deveria estar mais informada. E você saindo aqui, você vai encontrar pessoas aqui nesse prédio mesmo que nem sabem que existe esse Grito dos Excluídos. Mas sabem que existe o 7 de setembro, a parada do 7 de setembro, porque isso faz parte do discurso dominante. E a mídia ninja entra exatamente como uma cunha nessa história aí para romper esse domínio da mídia, esse domínio hegemônico do discurso midiático. Como é que você vê, você, a partir exatamente do Grito dos Excluídos, que foi o que você citou? Eu acho que até no Grito dos Excluídos a gente teve um exemplo de coisa que acho que deixa claro como é que é o posicionamento até das pessoas em relação à mídia também, né? Porque a mídia ela vai falar daquilo que vai vender mais capa de jornal, vai poder fazer uma manchete mais violenta. Então, que esse ano o Black Bloc, as mobilizações do Black Bloc estavam sendo mais atrativas nesse quesito do que o Grito dos Excluídos, e acabaram se focando mais nisso. Mas o grito tem total sua importância. Inclusive foi ali no entorno das coisas que se passaram pelo grito que eu vi um repórter da Globo News ser expulso da manifestação. Pois é, isso aí, nem isso é notícia no Globo. Nem isso, nem a expulsão do repórter dele é notícia. Nem na Globo News, nem no Jornal Globo. O Grito dos Excluídos nunca teve o destaque que tiveram os Black Blocs. Nunca teve o destaque. E até por ser mais voltado para um tipo de política de esquerda, que às vezes não está muito alinhado politicamente com o que os jornais querem dar de pauta mesmo, né? Assim como o Black Bloc também não está, por isso são extremamente execrados e criminalizados pela grande mídia. E o que eu vi ontem nas mobilizações do Black Bloc foi justamente eles lutando e tendo claramente um alvo, que era o Sérgio Cabral, especificamente pela questão da proibição do uso de máscaras, que vai além de qualquer outra coisa e já infringe diretamente no direito de livre manifestação e de um monte de coisa que é assegurado pela nossa Constituição. E quando essa mobilização, que começou um pouco mais tarde, que durante a manhã eles até fizeram um momento de atravessar ali, parar o desfile militar, mas depois à tarde, quando se reuniram novamente em grande número ali na Cinelândia, para ir pro Largo do Machado e depois pro Palácio Guanabara, quando eles estavam entrando na Pinheiro Machado ali, perto do viaduto, eles foram altamente reprimidos, tipo, não tinha nada sido quebrado até o momento, tinha um grande número grande de pessoas, mas você tinha mais militar ali em volta do palácio do que no desfile que teve de manhã. É verdade. Tipo, era a rua em frente ao palácio com várias barricadas, aquela rua que você cruzar o viaduto e continuar seguindo reto também com várias com barricadas, depois veio também policiamento por trás e, cara, impressionante, em cima no viaduto tinha caminhão pipa, aquele que joga água, tinha policial também reprimindo um repórter que estava lá em cima, era bomba por todo lado. Então você fala, Por quê? Porque eu não posso me manifestar na frente do Palácio Guanabara, isso machuca muito o ego do Sérgio Cabral, e é por isso ele usa todas as seguranças particulares. Não, eles não deixam isso. Manifestar em frente a nenhum palácio. Sim. Isso aí, aliás, a questão da máscara, é curioso isso, porque o rosto coberto, não é a máscara, o rosto coberto que dificulta a identificação imediata da pessoa, só foi liberado mesmo em São Paulo. O governo de São Paulo liberou, deixou, e não houve maiores conflitos por causa disso. Houve por outras razões, inclusive essa, mas não por causa disso, não especificamente por isso aí. Agora, Ivo, eu queria que você entrasse nessa questão pelo seguinte, esse uso da máscara, os black blocs que são identificados por aquele, pelo rosto coberto, e não pela máscara, mas pelo rosto coberto, que é uma identificação que a gente também vê nas rebeliões em penitenciária, não é? Os presos aparecem com o rosto coberto, não são doidos de mostrar a cara ali. E isso amedronta o Estado, isso assusta. Então, você vê que mesmo dentro dos movimentos de esquerda, populares, tem muita gente que defende que se você não deve, não teme, você não tem que sair com a cara coberta, você tem que sair com a cara limpa, com a cara descoberta, e não reconhece esse direito que o Thiago acabou de dizer, da pessoa sair com máscara. Qual é o problema? É o ponto que você está colocando, né? A ideia do direito uma prerrogativa do cidadão, né? Quer dizer, eu posso não concordar e achar ingênua ou qualquer outra coisa a ideia anarquista, né? Posso considerar a possibilidade que, caso esses grupos desejem, anseiem atacar símbolos como o banco, eles sofram as consequências disso, né? Mas o indivíduo tem o direito de usar uma manifestação ou uma forma de manifestação que seja o uso da máscara, né? Quer dizer, então isso daí entra de novo naquela discussão, né? Quando é que o cidadão começa... O que é ameaçar o Estado, né? O que é ameaçar o Estado? É protestar contra o Sérgio Cabral? É ficar na frente do palácio? Quer dizer, isso não é ameaçar o Estado, né? Isso é a expressão de uma opinião sobre a conduta política pública do governo, né? Outra coisa é quando... Né, eu continuo achando, né, que a ideia da... As ideias anarquistas são por demais simplórias, etc. e tal, mas o indivíduo ele tem essa prerrogativa de se manifestar. Claro. Né? Né? Então, podemos até argumentar que, a partir do momento que ele se propõe a uma política de enfrentamento armado, é um enfrentamento armado. Então, há as consequências decorrentes desse fato em qualquer Estado democrático. Né? Agora, manifestar, né? Xingar, etc. e tal, né? Isso daí faz parte de toda a democracia, né? Isso daí não há nenhum problema. Agora, você tem, como pano de fundo disso tudo, Thiago, Ivo, o patrimonialismo no Estado brasileiro, quem ocupa? Você falou muito do Sérgio Cabral, você está muito preocupado, você tem um trauma com o Sérgio Cabral, eu estou percebendo isso. Porque como o Sérgio Cabral conseguiu uma coisa tão importante, você vê que o Thiago é paulista, você percebeu pelo sotaque, né? Está aqui metendo pau no Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral conseguiu que estendesse uma faixa na Paulista, fora Cabral. Isso nenhum governador do Estado do Rio de Janeiro tinha conseguido antes. É uma proeza, realmente. E eu acho que é justamente por coisas, tipo, todo mundo odeia o Alckmin também. Todo mundo sabe que o Alckmin é tão violento mas quanto o Alckmin Sérgio Cabral. Mas ele é outra coisa. Então, mas ele é político, né? Então, ele foi lá e a primeira coisa que ele falou foi, quando começou a rolar esse rebuliço todo, ele falou, em São Paulo vai poder usar máscara. Ele ia continuar botando a polícia para reprimir do mesmo jeito, mas tá ali ele foi o único que falou, em São Paulo vai poder usar máscara. Não. Então, ele é um político. E o Cabral, cara, isso eu falo, cara, como é que pode tomar só decisão errada atrás de decisão errada? Eu não consigo entender. Mas sim, isso tem que mudar no Brasil inteiro. Mas, Thiago, isso aí, eu acho que o Cabral é identificado com essas reivindicações sociais reprimidas de uma maneira muito mais aguda do que o Alckmin. Primeiro porque o Alckmin é oposição ao governo federal. Sim. E o Cabral ele é aliado da Dilma e o Paes é aliado do também. Cabral. Então aqui tem um eixo montado, um eixo forte, um eixo de poder, está bem estruturado aqui. E aqui vai ser a sede das Olimpíadas. Aqui vai acontecer o jogo principal da Copa do Mundo do ano que vem, que é a decisão. O jogo principal não é a abertura, é a decisão. Então, sim, aqui o principal estádio do país, que é o Maracanã, foi remodelado completamente, perdeu sua característica, sua personalidade, hoje é uma arena, nem é mais o estádio de futebol. Então, eu acho que o Cabral, ele catalisa ele é o demônio do momento, ele é o satanizado geral por todos os movimentos. Por isso, se você for procurar o Grito dos Excluídos, eles vão estar gritando fora Cabral também, embora eles estejam com outra pauta mais específica. Mas essa questão do patrimonialismo é que o Cabral também representa. O dono do Estado, o cara que tem um helicóptero para ir para o trabalho, para voltar do trabalho, e helicóptero paga por nós, ele é dono dos nossos recursos. Essa aqui é a questão. Não é ele botar a polícia para proteger o palácio, é ele botar a polícia para proteger ele das manifestações legítimas. Essa aqui é a questão. Nós tivemos aqui até um programa, né, que estava o Luiz Paulo, lembra? O Luiz Paulo falou que ele vai renunciar. Lembra? É verdade. Ele falou aqui e foi, ele renunciou, né? Quer dizer, acho que o sentimento de desgaste foi muito agudo, né? E eu acho que em parte desse desgaste, apesar do tema das decisões, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, né? Foi o fato de que, em dado momento, né, quando eclodiu todas essas manifestações, ele sumiu, né? Ele, você não via ele, desapareceu, né? Ele sumiu sem ir para Paris. Não sabemos, né? Que é uma novidade também. Enquanto que o Alckmin, ele foi à frente, né, digamos assim, tomou tal, papapá, dialogou com, tentou lá fazer uma saída com o Fernando Haddad, ele apareceu, né? Mesmo que tenha sido para tomar pedrada, e o Cabral sumiu. O pai, de dado momento, apareceu também. E o Cabral continuou sumido, né? Quer dizer, submergiu. Submergiu, né? Inclusive, o prazo de desincompatibilização para ele sair do governo é abril, mas estão dizendo que ele vai sair no fim do ano. Agora, em dezembro, ele tem que sair para deixar, para tirar o foco, para ver se apaga essa luz desse holofote em cima do Palácio Guanabara, porque senão vai ser difícil eleger qualquer coisa. Pode ter o melhor candidato do mundo, não é? Não, e o filho dele é candidato. Cara, eu acho muito curioso, assim, é de uma cara de pau tremenda. Como que uma pessoa que é filho do Cabral nesse momento ainda vai querer se candidatar a alguma coisa? Ele é candidato a deputado estadual. Ele vai ser, cara, ele vai ser, com certeza. Eu acho que é deputado estadual, mas ele já está se fazendo. Mas é legítimo, né? Não, é legítimo, então, eu acho legítimo. O negócio é não votar nele. O problema é se alguém vai votar nele, cara. Vai? Vai, com certeza vai. E é provável que ganhe, sabe? Então você fala, gente, vamos pensar bem nessa hora de votar. Mas isso acaba passando por uma série de questões ainda que a gente sabe que se dependesse de nós não ia ter tanta gente do PMDB eleito, né? Mas, aí essa questão, né, política, Ivo, aí é que entra o cenário do ano que vem mais específico, que é o cenário de sucessão presidencial, sucessão de governos estaduais. Aí o Alckmin jogou com inteligência em São Paulo, em cima dessas manifestações de 7 de setembro, e aí o Cabral está tão desgastado que não adianta nem ele tomar uma providência. Parece isso para você, não? É, sem dúvida. O que nós estamos falando, a tentativa dele sair, né, dele desaparecer de cena, quer dizer, já tinha um pouco desaparecido, né? É. Não estava tão presente, é uma tentativa de permitir que o PMDB tente recompor, né, uma base de poder mínima, né? Nem digo, quer dizer, pretende continuar no governo do Estado. E tem uma aliança que está sendo profundamente diluída, né? Parece não, né? De fato, a presidente Dilma, ela trabalha com a hipótese de que a saída de cena do Cabral permita a recomposição do PMDB no Estado e que no final o PT vá se coadunar, fazer aliança com o PMDB com o entorno do Pezão. Mas é uma aposta, né? Como até nós aqui falamos, é qualquer um dos nomes que estão hoje em destaque, né? Eles são Garotinho, Lindenberg, né? Eles são apenas os mais conhecidos, né? Quer dizer, a sucessão de fato, né? Quer dizer, ela começa, sem dúvida, a partir do momento que ele se desincompatibilizar, quer dizer, desculpa, que ele renunciar, e a partir do ano que vem, né? Hoje o que nós temos são nomes conhecidos, né? Mas você acha, por exemplo, qual é o peso que você acha que vai ter essa, na eleição presidencial, esse cenário desgastado no Rio de Janeiro? E eu acho que mais do Rio de Janeiro mesmo, né? Não é. E Brasília não pesa, né? Ali o colégio é muito pequeno, não influi muito. Mas o peso do Rio de Janeiro, o peso político nacional do Rio de Janeiro é muito importante. Por isso o Cabral está no centro, né? Conseguiu essa proeza de fora Cabral da Paulista. Você acha que vai ser para Dilma o ano que vem? Não, no caso do Rio de Janeiro, quer dizer, o Rio de Janeiro conheceu uma situação, né, que não era muito usual. Quer dizer, conhecer um dado momento com o governo Fernando Henrique, com o governo Marcelo Alencar, que era uma sintonia entre governo federal e governo estadual, né? E que agora voltou, né? E voltou vindo até a prefeitura, né? Num momento de obras que, enfim, afetaram a vida da cidade, né? E que de alguma forma afetam o estado como um todo, né? O resultado surpreendente foi que a população não reagiu, pelo menos a parcela mais ativa não reagiu de forma positiva a esse novo momento que, no caso específico dessas obras, né, houve um descompasso. Quer dizer, se você me perguntasse isso há 2 anos atrás, né, quando, enfim, o Rio havia vencido, né, A disputa pela Olimpíada, viria a Copa, todos nós pensaríamos que, eu particularmente fui contra, enfim, a realização das Olimpíadas, mas pensaria que politicamente teria um efeito positivo, né? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, se aposta, poxa, né? E, no entanto, o inesperado está aí para isso, né? Quer dizer, houve uma conjunção de fatores que nós ainda estamos aí tentando tatear, né? No qual essa aliança, ela sofreu um impacto muito grande. Agora, né, nós temos uma aposta, né? O Cabral vai se descompatibilizar e o Pezão vai tentar retornar a um certo ritmo de ação. Que é difícil apostar isso, né? O Pezão está pouquíssimo desgastado. O Pezão sempre apareceu na boa. Aliás, isso aí é um detalhe interessante. A Dilma descolou do Cabral quando começaram essas manifestações de rua. A situação foi se agravando. Ela descolou do Cabral. Parou, inclusive, de vir ao Rio em agendas oficiais e tal. Depois de amanhã, ela estará aqui no Rio de Janeiro, no Palácio Guanabara, para assinar a liberação do dinheiro para a construção da linha 3 do metrô, que é uma reivindicação que está desde o início do plano do metrô. E são quase 3 bilhões de cruzeiros. Então, para começar essas obras aí, quem estará lá para assinar junto, para receber, para dizer, é o Pezão. Quer dizer, não é o Cabral. Não deve ser o Cabral, deve ser o Pezão. Isso deve ser um acerto também, porque é um acerto político. Não vamos botar o cara ali, né? Só falta o Cabral aparecer lá com a cara coberta. tirar na hora e dizer, ah, eu aqui! Pensei que eu não vi. Olha, eu aqui de novo, né? Pois é. Cara, é foda, né? Como é que é aquela coisa. Quem ainda tinha aquela papagaio de pirata, né? Ele lá atrás, né? Dois na frente e lá atrás, assim, balançando. Segundo o Thiago, mandando beijinho pros militares. O Pezão, eu acho que ele também. Ele se protegeu mais que o Cabral, que lógico que tá sendo evidenciado o tempo inteiro. Mas eu acho que ele, de certa forma, ele já se queimou junto também. É até uma incógnita, assim, né? Quem vai ser vereador quem vai ser governador do Rio de Janeiro, eu não arrisco a chutar ninguém, não. Pois é, o Luiz Paulo, no programa ao qual o Ivo se referiu aqui, o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é deputado da oposição e um dos deputados mais antigos aqui no Rio de Janeiro, do PSDB, disse que o partido dele, os tucanos, vão procurar um nome que venha de fora desse cenário, que venha completamente até do cenário político. Quem sabe um professor, um professor da UFRJ, quem sabe o Ivo Koser. Eu me lembro parece que andaram levantando a possibilidade do Romário, né? Romário apareceria na área de o Romário, porque ele é oportunista, área, né? Exatamente. Sobe bem, chuta bem. Para botar a bola para dentro. Governador. Né? Bola pingando na área. Mas eu acho que o negócio do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, a sucessão de fato, ela tem os nomes mais conhecidos, né? Mas ninguém hoje consegue apostar, né? Qual vai permanecer até lá, né? É uma pergunta, né, assim, de muita dúvida, né? Será que o Lindenberg consegue manter a sua candidatura, né? Isso se o PT não fechar com o PMDB. Quer dizer, essa questão é que é a questão que vai. Eu acho que isso também define muito a pauta das ruas. Eu acho que há um interesse político, e você, Thiago, pode dizer isso com mais, porque você está, independentemente dessa política partidária, essa política comezinha do dia a dia, existe um interesse de vozes políticas em que essas manifestações tomem tal ou qual rumo. Você percebe isso, não? Eu acho que o que fica mais claro para a gente é uma crise na representatividade nesse modelo, que isso se evidencia não só aqui, mas em todo lugar do Brasil por onde eu pude passar e escutar a história. e que o que precisa ser feito é que é haver mais, minimamente mais participação na tomada de decisões. Isso pode ser feito por assembleias populares, criadas por eixo, para debater cada um do tema. Não tem por que o governador ou o vice não escutarem os professores. Tem 80% da categoria em greve. Não tem por que não ter reunião sempre com os médicos ou com outro tipo de trabalhador de outros segmentos. Porque, cara, é a galera que está construindo o Estado na ponta. São essas pessoas que estão em diálogo com o cidadão. E, às vezes, o governador ele só se coloca num papel de diálogo com a polícia militar e acaba utilizando a PM enquanto linha de acesso para dialogar com a população. Eu fiquei ocupado aqui na Câmara metade do tempo que os caras ficaram. Eles ficaram 10 dias ocupados lá dentro, eu fiquei 5 junto com eles. E do primeiro até esse quinto dia. E, cara, a primeira vez que as pessoas que foram lá conversar com a gente, representando, inclusive o presidente da casa, Jorge Felipe também, do PMDB, foram oficiais da polícia. E ele mandou um coronel lá conversar com os manifestantes que estavam ocupados, falando que queria que daquele grupo se destacassem 3, pra ele conversar no quartel militar ali do lado, que é onde nossos avós, nossos tios estavam sendo levados pra tortura. Então, todo mundo falou, não, senhor, o senhor vem aqui, o senhor conversa com a gente tá no plenário, por que o senhor não pode vir no plenário? E não foi. Quando foi conversar com 10 pessoas dentro de um auditório, só ficou enrolando. E você vê esse tipo de postura do cara que foi eleito para ir lá representar. Isso mostra que o pessoal está com medo, né, Thiago? É. Mostra que há um certo receio aí, né? Vai ali para a polícia ali do lado e depois também não sai, né? Fica por ali, né? Mais uma semana. Né? Então, foi isso que eu perguntei, assim, cara. Jay, você vai deixar sair depois? E quando eu vou na Câmara hoje, às vezes participar de uma sessão, de uma coisa ou outra, eu até brinco, assim, falo, não, cara, eu morei aqui muito mais tempo, passei muito mais tempo que um monte de vereador aqui. Então, eu acho que a gente tem que fazer esse tipo de coisa mesmo. Foi simbólica demais, a ocupação ficou mais de 40 dias infernizando o Cabral ali na frente da casa Agora, dele. Agora, isso aí não é o midiativismo, isso é ativismo político. Onde é que se junta o midiativismo, que é o mídia ninja, com o ativismo político? Cara, se junta tanto na hora de auxiliar, né, com que essas narrativas aconteçam, então em proporções maiores, cobrir isso tudo que está acontecendo. As transmissões ao vivo dentro das ocupações fazem uma diferença incrível, porque é onde você consegue sensibilizar a maior quantidade de pessoas para irem para lá, para ir conhecer, para ver que não é uma aberração, que tem um monte de gente que é super legal, que às vezes usa máscara e, ai meu Deus, tenho medo de quem está com máscara preta ou com a camisa preta enrolada no rosto, mas não, você vê que é uma pessoa super simpática e que você vai conseguir ter diálogos legais e leva doação e faz mais um monte de outras coisas. Ok, gente, olha, valeu muito a participação de vocês aqui. Eu acho que nós fizemos um balanço não só do 7 de setembro, mas do 8 de setembro. Fizemos até uma prospecção para o ano que vem. Muito obrigado ao Thiago Dezan, repórter do grupo Mídia Ninja, e ao Ivo Koser, nosso parceiro aqui, doutor em ciência política, professor da Federal aqui do Rio de Janeiro. E está sempre aberto aqui o estúdio e o microfone. Falou? Falou para você também, viu, Thiago? Falou, valeu, tamo junto. Falou, um grande abraço para você também que está ligado aqui no Tema Livre. Bom dia, bom começo de semana, amanhã às 10h05, nós estaremos de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.